Chegou a oportunidade que você estava procurando para aprimorar seus conhecimentos. É a qualificação profissional do Senai em Luzerna, com os cursos de AutoCAD básico e Academia Cisco módulo CCNA1. Não perca esta chance de se tornar o profissional que o mercado procura. Inscreva-se já. Ligue 3551-4800. Senai Santa Catarina, a indústria do conhecimento. Promoção especial Caladium Motel. Confira apartamentos e suítes com valores especiais. São preços promocionais em unidades limitadas por 3 horas. Caladium Motel, um amor de motel. Fone 54-3447-1289.